se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Alô, galera do Cariri, Ceará, alô, galera do Pai Nandir, Piauí, região. Tamo chegando, aquele abraço do Zé Murilo.